Ficheiro 30, terceira parte, na estrada. Página 191, capítulo 11, conversas com o advogado. Atravessámos os portões do castelo Léor dois dias a seguir, pouco antes do amanhecer, em grupos de dois, três e quatro, ao som das exclamações de despedidas e dos gritos dos gansos selvagens no lago. Os cavalos cruzaram cuidadosamente a ponte de pedra. Eu olhava para trás, de vez em quando, até o vulto do castelo desaparecer atrás de uma cortina de névoa reluzente. A ideia de que talvez nunca mais visse a sombria construção de pedra ou os seus habitantes provocou em mim uma estranha sensação de pesar. O barulho dos cascos dos cavalos parecia abafado no nevoeiro. As vozes transportavam-se estranhamente pelo ar úmido, de modo que os chamamentos, numa das pontas da longa fila, às vezes eram facilmente ouvidos na outra ponta, enquanto os sons de uma conversa próxima se perdiam em murmúrios interrompidos. Era como cavalgar no meio de uma neblina povoada de fantasmas. Vozes sem corpo flutuavam no ar, soando distantes, depois espantosamente perto. O meu lugar era no meio do grupo, flanqueada de um lado por um soldado, cujo nome eu não sabia, e do outro por Ned Gowan, o pequeno escriba que eu vira a trabalhar no conselho de Colham. Ele era mais do que um escriba, como descobri quando começámos a conversar na estrada. Ned Gowan era advogado. Nascido, criado e educado em Edimburgo, era o advogado típico. Um homem franzino e idoso, de hábitos organizados e meticulosos, usava um casaco de boa qualidade, finas meias de lã, uma camisa de linho com um discreto peitilho de renda e bragas de um tecido que era um compromisso bem calculado entre os rigores das viagens e o estatuto da sua profissão. Uns óculos de armações douradas, um elegante laço de cabelo e um chapéu de duas pontas de feltro azul completavam a figura. Era a imagem tão típica de um homem da lei que eu não conseguia olhar para ele sem sorrir. Cavalgava a meu lado numa égua tranquila, cuja sela ia carregada com dois enormes sacos de couro gasto. Explicou-me que um transportava as ferramentas do seu ofício: tinteiro, penas de escrever e papel. E para que serve o outro? Perguntei, examinando-o. Enquanto o primeiro saco estava redondo com o seu conteúdo, o segundo parecia quase vazio. Ah, são para as rendas do senhorio, respondeu o advogado, dando umas palmadinhas no saco flácido. Então ele deve estar à espera de muito dinheiro, não? O Sr. Gowan encolheu os ombros, afavelmente. Nem tanto, minha querida. A maior parte será paga com níqueis, centavos e outras moedinhas. E essas, infelizmente, ocupam mais espaço que outras espécies mais valiosas. Sorriu uma rápida curva dos lábios finos e ressequidos. Quanto a isso, uma pesada quantidade de cobre e prata ainda é mais fácil de ser transportada do que o grosso da renda do nosso senhorio. Voltou-se para lançar um olhar significativo por cima do ombro para as duas grandes carroças puxadas por mulas que acompanhavam o grupo. Sacas de cereal e molhos de nabos têm pelo menos a vantagem da ausência de mobilidade. Quanto a aves, se devidamente engaioladas, não tenho nada contra. Nem contra cabras, embora sejam algo inconvenientes com os seus hábitos omnívoros. Uma delas comeu-me um lenço no ano passado, embora tenha de admitir que a culpa foi minha por deixar o tecido a espreitar imprudentemente de um dos bolsos do meu casaco. Os lábios finos cerraram-se numa linha determinada. Este ano, no entanto, dei ordens explícitas. Não aceitaremos porcos vivos. A necessidade de proteger os alforjes do Sr. Gowan e as duas carroças explicava a presença dos 20 e poucos homens que integravam o resto do grupo de recolha das rendas, imaginei. Todos estavam armados e montados, e havia alguns animais de carga transportando o que presumi tratar-se de mantimentos para o sustento do grupo. A senhora Fitz, entre despedidas e advertências, dissera-me que as acomodações seriam primitivas ou inexistentes, com muitas noites passadas em acampamentos ao longo da estrada. Eu estava curiosa em saber o que levara um homem, com as óbvias qualificações do Sr. Gowan, a aceitar um cargo nas remotas terras altas da Escócia, longe das conveniências da vida civilizada à qual devia estar habituado. Bem, quanto a isso, disse em resposta às minhas perguntas, quando eu era jovem, possuía um pequeno escritório de advocacia em Edimburgo, com cortinas de renda na janela e uma placa de latão reluzente na porta com o meu nome gravado. Mas fartei-me de fazer testamentos e redigir escrituras e de ver os mesmos rostos na rua dia após dia. Assim fui embora, disse com simplicidade. Comprar um cavalo e alguns mantimentos e partira, sem fazer ideia para onde iria ou o que faria quando lá chegasse. Sabe, devo admitir, disse limpando delicadamente o nariz com um lenço bordado com o seu monograma, um certo gosto por aventura. Entretanto, nem a minha complexão física, nem os meus antecedentes familiares me habilitaram para a vida de um salteador ou de um homem do mar, que eram as ocupações mais aventurosas que eu podia vislumbrar na época. Como alternativa, resolvi que o melhor caminho para mim estava nas terras altas. Achei que talvez, com o tempo, pudesse convencer algum chefe de clã a bem permitir que o servisse de algum modo. E no curso das suas viagens, ele havia, de facto, encontrado tal chefe. Jacob Mackenzie, disse, com um sorriso afetuoso, nostálgico, um velho patife desgraçado. O Sr. Gowan inclinou a cabeça na direção da frente da comitiva, onde os cabelos brilhantes de Jamie McTavish reluziam na neblina. O neto parece-se muito com ele, sabe? Encontramos-nos pela primeira vez com uma pistola apontada, Jacob e eu, quando ele me roubava. Entreguei o meu cavalo e os meus sacos sem resistência, não tendo mesmo outra escolha. Mas acredito que ele ficou um pouco admirado quando insisti em acompanhá-lo a pé se necessário. Jacob Mackenzie seria o pai de Colum e Dougal? Perguntei. O idoso advogado confirmou. Sim, claro, ele não era um proprietário de terras na altura. Isso aconteceu alguns anos mais tarde, com uma pequena ajuda da minha parte, acrescentou com modéstia. As coisas eram menos civilizadas naquela época, disse nostálgico. Aí eram? Exclamei educadamente. E o Colum herdou os seus serviços, por assim dizer? Algo assim, disse o Sr. Gowan. Houve uma certa confusão quando Jacob morreu. O Colum era o herdeiro de Leor, sem dúvida. Mas ele, o advogado parou, olhando para a frente e para trás, para se certificar de que ninguém estava perto para o ouvir. O soldado tinha-se adiantado para emparelhar com alguns companheiros e uns quatro corpos de cavalos separavam-nos do homem que conduzia a carroça mais próxima. Colum era um homem perfeito aos 18 anos, continuou ele, e prometia ser um grande líder. Casou-se com Letícia como parte de uma aliança com os Cameron. Eu redigi o contrato de casamento, acrescentou como nota de rodapé. Mas logo após o casamento, ele sofreu uma queda grave durante um ataque de surpresa. Partiu o osso comprido da coxa e nunca recuperou bem. Assenti, não poderia, é claro. E depois, continuou o Sr. Gowan com um suspiro, levantou-se da cama cedo demais e caiu das escadas, partindo a outra perna. Esteve na cama quase um ano, mas ficou logo claro que os danos eram irreversíveis. Foi nessa altura que o Jacob morreu, infelizmente. O homem franzino fez uma pausa para ordenar os pensamentos. Olhou novamente para a frente, como se procurasse alguém. Não encontrando, acomodou-se na cela outra vez. Foi nessa altura também que houve toda aquela confusão sobre o casamento da irmã, disse. E o Dougal, bem, receio que o Dougal não se tenha portado muito bem nesse caso. Caso contrário, Dougal teria sido nomeado chefe na ocasião. Mas as pessoas viram que ele ainda não tinha maturidade para tal. Sacudiu a cabeça. Houve um grande tumulto sobre tudo isso. Havia primos, tios, arrendatários. Foi necessária uma assembleia para resolver a questão. Mas escolheram Colum, afinal? Eu admirava-me, mais uma vez, com a força de personalidade de Colum Mackenzie. E lançando um olhar ao homenzinho encarquilhado que cavalgava a meu lado, pensei ainda que Colum também tivera sorte ao escolher os seus aliados. Sim, mas só porque os irmãos permaneceram firmemente unidos. Não havia dúvida, sabe, sobre a coragem de Colum, nem mesmo da sua capacidade mental, mas apenas do seu corpo. Era óbvio que ele jamais poderia liderar os seus homens numa batalha outra vez. Mas havia Dougal, forte e saudável, ainda que um pouco imprudente e exaltado. Ele colocou-se atrás do trono do irmão e prometeu seguir a palavra de Colum e ser as suas pernas e o seu braço armado no campo. Assim, foi feita a sugestão de que Colum pudesse tornar-se o chefe do clã, como faria normalmente, e Dougal fosse nomeado comandante de guerra para liderar o clã em tempo de batalhas. Não era uma situação sem precedentes, acrescentou, para ser mais preciso. A modéstia com que disse foi feita a sugestão deixou claro de quem fora a sugestão. E o senhor é um homem de quem? Perguntei. Colum ou Dougal? Os meus interesses devem estar com o clã Mackenzie como um todo, respondeu o senhor Gowan prudentemente, mas formalmente fiz o meu juramento a Colum. Formalmente uma ova, pensei. Eu vira aquela cerimónia de juramento, embora não me lembre especificamente da figura pequena do advogado entre tantos homens. Nenhum homem poderia estar presente naquela cerimónia e permanecer impassível, nem mesmo um advogado nato. E o homenzinho na égua baia, por mais ressequidos que fossem os seus ossos e afundado em leis até à medula, tinha, segundo ele próprio, a alma de um romântico. Ele deve considerá-lo uma grande ajuda, observei diplomaticamente. Ah, faço alguma coisa de vez em quando, disse ele com modéstia, como faço pelos outros. Caso precise dos meus préstimos, minha querida, disse radiante de contentamento, sinta-se à vontade em pedir o meu auxílio. Pode confiar na minha discrição, asseguro-lhe. Fez uma vénia graciosa da sua cela. Na mesma extensão da sua lealdade a Colum Mackenzie? Perguntei, arqueando as sobrancelhas. Os pequenos olhos castanhos fitaram os meus diretamente e vi tanto a astúcia quanto o humor que se escondiam nas suas profundezas. Assim, disse, sem se desculpar. Valeu a pena tentar. Acho que sim, retorqui, mais com vontade de rir do que com raiva. Mas asseguro-lhe, Sr. Gowan, que não tenho nenhuma necessidade da sua discrição, pelo menos de momento. É contagiante, pensei ao ouvir-me. Estou a falar exatamente como ele. Sou uma senhora inglesa, acrescentei com firmeza, e nada mais. Colum está a perder o tempo dele e o seu, a tentar extrair de mim segredos que não existem. Ou que realmente existem, mas não podem ser revelados, pensei. A discrição do Sr. Gowan podia ser ilimitada, mas não a sua fé. Ele não o enviou connosco apenas para me coagir a revelações prejudiciais, enviou? Perguntei, atingida repentinamente pelo pensamento. Não. O Sr. Gowan soltou uma risada ante a ideia. Não, ora essa, minha querida. Eu desempenho uma função essencial, lidando com os recibos e com a contabilidade ao Dougal e realizando algumas pequenas exigências legais que os homens do clã, nas áreas mais remotas, possam ter. E receio que mesmo na minha idade avançada não superei completamente a necessidade de ir em busca de aventuras. As coisas são muito mais pacatas hoje do que costumavam ser. Soltou um suspiro que devia ser de arrependimento. Mas há sempre a possibilidade de assaltos nas estradas ou ataques perto das fronteiras. Bateu levemente no segundo alforje na sua cela. Este saco não está inteiramente vazio, sabe? Levantou a aba o suficiente para que eu pudesse ver as coronhas reluzentes de um par de pistolas ornamentadas, habilmente metidas em coldres que as mantinham ao alcance fácil da mão. Examinou-me com um olhar que assimilava cada pormenor das minhas roupas e aparência. A senhora também devia andar armada, minha querida, disse em tom de ligeira reprovação. Embora imagine que Dougal não acharia conveniente ainda. Vou falar com ele sobre isso, prometeu. Passámos o resto do dia em agradável conversa, vagueando pelas reminiscências dos bons tempos de outrora, quando os homens eram homens e a erva daninha da civilização era menos avassaladora nas belas e selvagens terras altas. Ao cair da noite, montámos um acampamento numa clareira perto da estrada. Eu tinha um cobertor enrolado e amarrado atrás da minha cela e com isso preparei-me para passar a minha primeira noite em liberdade. Entretanto, quando deixei a fogueira e me encaminhei para um lugar atrás de uma árvore, tinha consciência dos olhares que me seguiam. Mesmo ao ar livre, ao que parecia, a liberdade tinha limites bem definidos.